era a garota morena de tranças negras pequenas, qual mimosa que tu via. Trajava de chinela e meias pretas, vendendo as frescas violetas do cio à moraria. Enchia a rua com seus pregões, apaixonou corações e às vezes dizia-me ela que era a maior ventura sua trocar a vida da rua por uma casa singela. Como esta há tantas que andam na vida a sonhar com a aventura de um lar, do amor e singeleza. E há quem despreze este amor puro e perfeito que existe dentro do peito de uma mulher portuguesa. Amigas das tranças longas e pretas que apregoava as violetas com gritante mocidade, casou, nunca mais ninguém a viu, deixando um espaço vazio nas ruas desta cidade. Há dias passou com desembaraço e em vez de trazer no braço o açafato das flores, trazia um filho pequeno ainda, para ela a flor mais linda do jardim dos seus amores. E há quem despreze este amor puro e perfeito que existe dentro do peito de uma mulher portuguesa.